Os filisteus vieram com seu exército, desafiando o povo de Deus. Saul e os homens, com temor no peito, no vale do Carvalho, enfrentando a dor. Mais um jovem entre as ovelhas, Davi, com coragem a brilhar, foi enviado com pão e esperança para ver seus irmãos e a batalha a lutar. Quem é este gigante que afronta Israel? Eu vou em nome do Senhor fiel. Com uma pedra e fé eu vou lutar. O Deus dos exércitos vai nos ajudar. E quando sua voz levantou, desprezando os valentes em desafio, Davi se ergueu, seu coração clamou: quem é esse incircunciso que afronta o Altíssimo? Vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou em nome do Senhor, meu refúgio. Hoje eu te vencerá. A cair, a vitória é nossa em Cristo a brilhar. Jubilemos juntos, vamos celebrar. Quem é esse gigante que afronta Israel? Eu vou em nome do Senhor fiel. Com uma pedra e fé eu vou lutar. Vai nos ajudar.